amo, te perdoo, tu faz parte da minha vida. Pai, com você sinto alegria, sua presença me irradia, faz feliz meu dia a dia. Pai, eu não te conhecia, sem você eu só sofria. Pai, eu não te conhecia. Pai, a dona Jane me dizia que o meu pai era o Belinha, morador da serraria. Eu sempre pensava de noite, nas madrugadas, à noite, o quanto eu pensava, à noite, o quanto eu pensava. Sonhava com você à noite, sonhos e sonhos à noite. Não tinha nem sua foto, só te imaginava. Procurava você, saber onde tu morava. Procurava você, pra ver se eu sou tua cara, se eu sou parecido, se eu tenho seu jeito. A mãe me falava que eu sou sua cara, seu espelho. A mãe me falava: quero recuperar o que foi. Contigo 1,95m, a voz, um jeito parecido. Pai, chegou a hora, o dia do nosso forte encontro, cedinho lá na pracinha. Quem marcou foi a tia, amiga da mãe, conhecia. Sabia que eu queria te conhecer algum dia. Pai, te conheci nesse dia. Você já tinha família, até um mano eu já tinha. Fui na sua casa 3 vezes, mas não deu certo, ilusão. E saí fora no dia com mágoas no coração. Tempo passou, cresci, voou. Tempo passou, perdi meu vô, que me criou, que me ensinou como lutar e caminhar. Às vezes até tive rancor, mas o rancor só traz a dor. Não quero a dor, eu quero amor, pai. Te perdoar, te procurar mais uma vez, te abraçar, te perdoar, poder dizer que eu te amo e ao seu lado eu quero estar. Quero recuperar o que foi. Foi difícil de aceitar que eu te amo, mas só Deus escreve certo em minhas tochas. Faz amor prevalecer, meu coração abre as portas. Pai, eu perdoo você, eu amo você, agradeço você que não me viu crescer, mas hoje me fez ser um homem mais feliz e realizado por você. A Manuela, um amor inexplicável, a família tá completa, um anjo nos uniu. Meu amor é verdadeiro, pai, um anjo nos uniu. A família tá completa, um anjo nos uniu. Meu amor é verdadeiro, pai, um anjo nos uniu. Agora é praia, futebol, na tristeza, na alegria. Tô contigo, pai, amigo, que me botou nessa vida. Agora é praia, futebol, na tristeza, na alegria. Tô contigo, pai, amigo, que me botou nessa vida. Quero recuperar o que foi. Família unida não tem preço nessa vida. Oh pai, no futebol fim de semana é nós na fita. Pai, eu me preocupo contigo quando tô só de cantinho. Fico pensando sozinho, você é o vô do meu filho. Dá muito amor pro Jaquinho, você é o cara que eu pedi pra Deus botar no caminho. Um molequinho novinho te carregava na mente. Hoje crescido, vivido num mundo experiente. A nossa história é exemplo que o amor prevalece. E o pecador se arrepende, pede perdão, reconhece. O filho abandonado que hoje tá do seu lado. Sem mágoas no coração, coração aliviado. Fico feliz com isso tudo, como dá volta esse mundo. Hoje eu tenho meu pai que me ama e tem orgulho. Pelos corre que eu faço, pelo homem transformado, pelo rap que eu canto, por eu ter te perdoado. O Havaí na primeira, o meu pai tá do meu lado. A minha irmã é guerreira, meu filho meus aliados. Com Jesus iluminado, protegido, guiado. Só tenho a agradecer por tudo que tens me dado. Pelo pai ter voltado, a Manuela nascido. Pela família completa, pelo meu pai tá comigo. Que?